não tem nada a me dizer. Tenho muito a lhe falar. O papo que eu vim trazer é sim, ao bem-estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar. Cultura milenar levada aos trópicos. Meditação contra o esforço de um mundo caótico. Queimando minha areia branca, eu tô de óculos. Estilo no verão, tô tranquilo. Abro as portas da imaginação. A sombra de um coqueiro que tá muito bom. Chapéu de palha só de marra, acende a cara. De alegria rachando com a parceria. Por isso festa todo dia, estilo roots natural. Nunca faz mal, deixa eu pesco. A noite eu festo só de boa. Barco cai aqui, canoa, fim de tarde eu tô à toa. De tão bom até enjoa, ah não enjoa. Vento terral só pra quem te anuncia a garoa. Pega onda só surfista, tá na pista. Mulherada é muito top, tipo capa de revista. Fio dental e top less, fiz até um top 10. Pro hobby que é sem estresse, tô relax. Som de Bob tá nos cracks, sente o feeling, a moleque. Se não é do que tu gosta, então me diz do que tu gosta. Mar e céu azul por toda a costa brasileira. Alter paisagem maneira e ser feliz a vida inteira. Tá na beira, mole os pés, lava a alma, meu amigo. Que a Babilônia é muito estresse. Ali não tem nada a me dizer, tenho muito a lhe falar. O papo que eu vim trazer é sim, ao bem-estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar. Aí negou, o bicho pega quando chega o fim de tarde. Light forte, o olho arde com a beleza que invade. Vem a noite, nasce a lua, as estrelas e a música. Atmosfera úmida e quente. Ambiente estilo, mulheres envolventes. Natureza intocada, pé na estrada. Cachoeira abençoada, mochila nas costas e mais nada. De Floripa a Noronha, BH, Rio de Janeiro. Tem Bahia, tem Brasília, fevereiro eu tô na ilha. Todo dia eu tô na pilha, minha street é a trilha. Vários picos diferentes, muita gente. E um mergulho na maré, só quem é chegar na frente. Mini ramp na pousada, agradeço a Deus. Que ilumina a jornada dos malucos. Viajantes, retirantes, pois viver é o mais importante. Aí não tem nada a me dizer, tenho muito a lhe falar. O papo que eu vim trazer é sim, ao bem-estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar. Pode chegar, pode chegar, pode somar. Vem me diz, pode chegar, pode estar.